Os fluidos. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da lua e o fluido das estrelas, que são fluidos das sementes desses sete seres, é que são a causa e a origem do corpo humano. Fluidos das sementes da terra, água, vegetais, animais e dos outros seres arquidoféricos é que dão vida à humanidade. Então, pergunta-se, o que é fluido? Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Eis a razão de se dizer que o fluido dá a vida, pois a vida sem o fluido não existiria. É por causa do fluido que existe a vida. O fluido é um ser animador, é um ser animado, constituído pela ação que dá origem às coisas. Vocês veem o vento? Não. Sentem-no. Não é poderosíssimo. Pois o vento é um fluido. É invisível. Sentem os seus efeitos, mas não o veem. Assim é o vento. Sentem o seu efeito, que é a vida, pois não existindo o vento, não existe a vida, fica tudo morto, abafado, morre tudo sufocado, não há ar para respirar. Isto é fluido. Sente-se e vê-se o seu efeito, como se vê e se sente o efeito do vento. O vento é um fluido, pois se não houver vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. O vento dá a vida e mantém a vida. É um ser invisível, como assim são os outros fluidos das sementes dessas sete partes, que são a causa e origem do corpo humano. Então perguntam: o que é fluido? É um ser que provém das sementes que produzem e organizam a vida e que, para não falarem em fluido, falam em sementes. Todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. O micróbio é da origem do fluido e o fluido é o ser animador do micróbio. Existe o fluido magnético e o fluido elétrico. A eletricidade é um fluido que a pessoa sente, mas não vê, dá a vida e tira a vida. Então, todos os seres têm o seu fluido, porque se os micróbios existem é porque existe a causa, que é o fluido. Se não existisse o fluido, não existiria o efeito dele, pois tudo vem do efeito fluídico, da ação eletrizante, que formam essa composição microbiana existente nessa bicheira que chamam de terra. Os fluidos dos seres são invisíveis, como o vento e como a eletricidade. Sentem os seus efeitos, mas não enxergam. O vento, a eletricidade e outros fluidos, é que são a origem dos seres. O vento é um fluido que dá vidas e mantém vidas. A eletricidade é um fluido que dá vida, compõe vidas e gera vidas. Por tudo isso, por todos nascerem fluidicamente, por todos serem feitos de fluidos, é que não têm estabilidade. O que é a força magnética? É um fluido que hipnotiza. Magnetiza por meio do fluido. Então, tem o fluido mau e fluido bom. Está aí a consequência da vida sulfúrica, de seres sulfurentos, por serem originados dos fluidos, dessa condensação que compõe essa massa microbiana, originada dos fluidos animadores. Portanto, se não fosse o fluido, não haveria micróbio, se não houvesse micróbio, não existiria vida. Existem os fluidos das sementes que são os micróbios e dos micróbios, a origem da formação do ser humano. O Sol tem seu fluido. A Lua tem seu fluido. As estrelas têm seu fluido, enfim, essas sete partes que formam o mundo é que são a origem do conjunto da vida. Então, como são feitos esses fluidos? Como é feito o vento? Como é feita a eletricidade? Tudo é produto do conjunto elétrico e magnético que forma a origem e a causa dessa deformação, o antes de ser tudo isso, é a origem de tudo isso. Aí, entrou antes de ser o que eram. Então, vamos chegar primeiro a saber o que eram, para terem conhecimento do que são. O que eram? Racionais puros, limpos e sem defeitos. E por que chegaram a serem o que são? Por desobediência e rebeldia. Entraram nessa parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí todos os detalhes são esclarecidos com a continuação deste conteúdo da formação do universo e todos os seus pertences, visíveis e invisíveis. Por isso, todos possuem os seus fluidos maus e bons. Tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia, e outras, só fluidos de antipatia. Então, existe o fluido bom e o fluido mau. O fluido é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz bem o fluido bom, como faz mal, o fluido mau. O que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Não é visível para vocês, mas é para nós. É como o vento, sentem mas não veem. Como a eletricidade, sentem mas não a veem. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível que veem vocês e vocês não os veem, porque vocês são micróbios feitos pelos fluidos. Micróbios se tornam bichos e daí, o corpo humano que é uma bicheira imaterial, por ser dessa matéria orgânica é que não tem força necessária para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que eletricidade e o vento, sentem os fluidos deles mas, não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros e limpos, sem defeitos. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria e as consequências são essas que aí estão todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então não sabiam que iam se dar mal? Sabiam. Mas quiseram por vontade própria progredir. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo e aqui estão com o seu progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? Pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição, e a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção, por vir, mais daqui um pouco, à salvação eterna, por meio da imunização racional. Imunizar, provar e comprovar lapidadamente, baseadamente, solidificadamente, todo o conhecimento do princípio e fim de toda a formação, multiplicadamente, somadamente, tiradas todas as provas do conteúdo deste conhecimento lapidado brilhantemente para unir todos, equilibrar todos e salvar todos, pelo verdadeiro conhecimento do ser e do antes do ser, do porquê da vida e do porquê de tudo. Pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer todos sentirem que não brinquem com coisas sérias e não discutam aquilo que não conhecem, esperem chegar a hora de conhecerem, que uma pessoa adiantada se prejudica, por fazer confusões aonde não existem. Para aprender é preciso calma e tempo. O que é o calor? É um fluido. Sentem o calor mas não o veem. Sentem o efeito do calor e veem o seu efeito. Sentem o frio mas não o veem. Sentem o fluido do frio e veem os efeitos dele. Então, estão aí os fluidos das sementes que originaram os micróbios e dos micróbios o ser humano e de todos os seres, sendo a Terra uma bicheira. Sentem o perfume, que é o fluido, mas não veem o fluido do perfume. O cheiro é a consequência do perfume. Veem o perfume, mas o cheiro não, de tudo, enfim. Ao atrasado que não quer enxergar, é preciso explicar de todo jeito e de toda a forma, para saber que do fluido nasceram os seres e os seres são consequências dos fluidos que, por sua vez, formam os corpos, formam vidas que geraram essa formação toda existente no mundo, pois estão nos fluidos e nos fluidos, está a origem de tudo. No fluido está a força mais poderosa do universo, que é o conjunto dos fluidos gerados dessas sete partes e a consequência dessa formação. Fluido do dia, elétrico. Fluido da noite, magnético. O dia é quente e a noite é fria. O positivo com o negativo. Agora, dizem vocês, fantástico. Então, esperem que com calma todo o conhecimento será realizado, todo o conhecimento será dado a vocês. Aí dizem. Fantástico. Extraordinário. Advirto a todos que não devem discutir e muito menos dar opiniões para não errarem, e sim, aguardarem que sejam esclarecidos do que não conhecem desta escrituração. A fortuna maior do mundo inteiro está aí, que é o conhecimento racional, o conhecimento que todos precisam, o princípio de tudo e o fim de tudo. Então, o conhecimento racional é o tesouro maior do mundo, pois é a salvação de todos, mostrando agora que os fluidos da semente são a causa e a origem dos seres, que aí estão organizados, que são todos os corpos que desconheciam sua origem, por não conhecerem os fluidos causadores dos seres. E por ser tudo feito de fluido é que fluidicamente são feitos e fluidicamente se destroem. Do fluido provém o tudo e o tudo, por ser fluido, reduz ao nada. Gera, nasce, cresce e desaparece, reduzindo ao nada fluidicamente, porque morre. O fluido é um deletério e por isso, aparece e desaparece. Tem vida e perde a vida. Tudo se dilata e se decompõe. Do fluido preto nasceu o preto, do fluido branco nasceu o branco, do fluido amarelo nasceu o amarelo e do fluido vermelho nasceu o vermelho. E assim, eis a razão das cores. Este assunto é de um esclarecimento muito importante, muito lindo, detalhadamente, minuciosamente, multiplicadamente, racionalmente. É um assunto emocionante. O que vale ter vida, viver sem saber para que vive? Não vale nada. É falar que nem papagaio, fazer planos e ficar navegando desse jeito sem saber o que diz. A vossa vontade vai ser feita. Esperem um pouco que tudo vem. É do saber que todos precisam. Saber por que vivem e não viverem desse jeito, mantendo o encanto, o pranto e o sofrimento angustiante, que é o maior brilhante de todos no mundo, onde todos sofrem e dizem que sabem e o sofrimento provando que nada sabem e por nada saberem é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. Se soubessem não sofriam, se soubessem não morriam, se soubessem não viviam agonizando como todos que habitam essa terra. Todos em agonia, uns menos, uns mais e outros que não resistem mais. Então, por não saberem, por faltar a todos o saber, é que costumam dizer: a vida é de sofrimentos até morrer.